5826, bem-vindo, táxi Alfa e reporte da Juliette. Alfa e reporte da Juliette, tá com coisa. Alfa 9820, ready to copy. Marca 9820, ready to copy. Marca 9820, approve Salvador, receive level 350, reopen with 58. Takeoff 1-1-0, left turn after takeoff. The path will be Puka, Jamo and Caju transition. Call code 5410, control departure frequency 120.8. Lima Kilo Bravo, contratada a saída Arvo, suba e mantenha nível 100. Pode manter um Arvo Santana na saída Arvo, Lima Kilo Bravo. Tapuca, a longitude transition, flight level 350, clock 5410, frequency 120.8. Marca 0, after takeoff, left turn. After course, after takeoff, left turn, American 980. That's correct, gate level, report right, start and push. Affirmative. Watch your name, Alô 25, confirmando então, Goiânia 328, qual é o teu veículo 9? 89, 4 horas e 8, terminando Goiânia, 6225. Salvado táxi direita, Índia, até o ponto de esperada 10, 118-9514, ajustado em 16, bom voo. Índia, ponto de espera, 10-118-95, chama 325, obrigado, bom voo. Novamente. Web 5826, vem ingressar Juliette, portão 2. Juliette, cruzeiro 2, é o 5826, vem. A 225, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 120 graus, 89, 6225. Autorizado, alinhar e decolar, 10, 6225. Sim, para tu, Salvador. O cinema 225 iniciando, não já. Uma centena com uma dúzia. São 3859, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Sim, chega da Bom. Olha, bom dia, também é 3, 1, 1. pro o 225. Você precisa estar reduzido. Cinema 319 no ciente, chegada bom, se desce e mantenha nível 060. 060, 62. Controle Salvador, muito bom dia, Chinai 6225, transfere. Chinai 6225, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 320. Subindo 320, saída Momo 6225. Controle 6225, a possibilidade de voar qual muda presente? Cruzado Cogbo, Xenai 6225. Cruzado Cogbo, 6225, muito obrigado, senhorita. Chinai 6225, tem condições de subir para nível 340? Afirmativo, ia solicitar. Gente, atrevado subido para nível 340, da presente atrevado para hoje, Baiano. Ok, 340 Baiano, obrigado, 6225. Chinai 6225, vamos para o ideal para destino? Pro ideal para destino aguarde. Chinai 6225, correção. Pro ideal para o fixo baiano. É 276. Ciência. Graças, senhorita. Romeu, estou autorizado a alinhar. Alinhar e decolar da pista 17. Vento 140 graus, 109 Lima Alfa Romeo. Tan 3859, forma tráfego 12 horas, 24 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 100 para 340. Foque assim. Afirma. Curva pela direita no perfil da Arbor, Elefa, intercepta aerovia. 54-17 transponder, controle 10.8. Vento 140-09, autorizado Lima Alfa Romeo. Autorizado 380, após o Luno 7, decola 10, curva direita, saída Arbor Elefa, 5417, 1208, 3304. Portal 4, me controlando, puxa e sinal. 04. Desce a porta do Zé. Estamos olhando aqui o Bravo, aciona esse modo Charlie. 4-0, roda bridge, é piso Luna 6 para você, Zulu, vai sair conforme, decola da 1-0. Curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, Porsche, Leda, voa bridge, intercepta a aerovia, só piso Luna 6 e segue conforme o plano. 5-4, 1-1, transponde, controle 10.8. Completar o cruzamento do campo, transfere o controle e frequência 1208 para a coordenação Lima Alfa Romeo. 1208, muito grato e um bom serviço. Obrigado, boa viagem. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeo Lima Alfa Romeo. Autorizado pela torre a cruzar o campo com a prova de Petrolina, entendi. Ciência, trem, mantenha o corredor forte no 1500 pés, aguardando ascensão para 085. Ciência, só para a sua informação, a melhor prova para o Lima Alfa Romeo é 327. Ciência. Gate 1-1 is ready to push. Gate, stand 11, approve a push and start to Mark 90, report taxi. Okay, clear the push and we'll call you when we're ready to taxi, American 980. Regra de visual. Sim, 1500 pés, corredor forte. Repetindo, com 1500 pés com proa de forte ou com proa de Petrolina? Corredor forte, 1500 pés. Lima Alfa Romeo CF. Salerno 225, Recife, 1288, Aterna, 1260. 1288, 260, até o ônibus da Salerno 6. Voador na have an exit there, please? Berna, 1260. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, por informação, informa que Petrolina encontra-se fechada até o 1400. Queira repetir, por gentileza? Informa que Petrolina encontra-se fechado até o 1400. Ciente. Irmão Romeo, informa chamado para pouso? Não entendi, repita. Chamado para pouso, por gentileza? 1306, é o Lima Alfa Romeo, vai alternar em feira e aguardar. Sim. Autoriza feira 1500 pés. Seria autorização 605? Afirmativo, pronto, cópia? Pronto, quase. Galeão 360, volta pro Zulu 10, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, vou abrir e interceptar a via. 5416, 5416, código transponder, controle 120.8. Autorizado 360, perfil 10, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, pitch, pois foi aerovia, 5416, transponder 120.8, é uma coisa feia, né, galera? Portal 5, chama o conforme que você chamar. Camarada, tá pronto. Pede acionamento, posição 5. Feita guarda. Salve Salvador, bom dia. Canal 6312, posição 10. Já para a receita. 6312, ciente, número 1 agora, copa de Parapuca, nível de voo 352 aprovado. Aguardo para autorização. Ground, do you have an exit time for Zoo 4299? 3859, bom dia, reporte na final normal checado, 120.09. Confirme a última altitude autorizada para o 6319? 3000 pés, Xanerra, 6319. 6300, obrigado, 6319. Canal 3-1-1, desce para 2000 pés, ajuste no 0-7, autorizado final LS, posto provisório. Desce para 2000, ajuste no 0-1-7? Afirmo no 0-7. Eu e Samaranos, Samaranos estabilizado o localizador, 6-3-1-1. O 0, roda pelo X-58, decola no 0, concorra pela esquerda, perfil da Puca, seguida Puca, Jalmo, tração Caju, 5-4-1-5, transponder, controle 120.8. Cartão 1-0, chama quando pode posicionar. Então, se por acaso esse aeródromo não vai abrir antes, eu vou aguardar essa uma hora em feira e decolar para Petrolina. Não, vai cumprir o montão, conforme previsto. O princípio do montão está valendo. Estou querendo saber se o senhor vai prosseguir para pouso em Feira de Santana ou vai para Petrolina aguardando a abertura do aeródromo. Confie. Eu vou para Petrolina aguardando a abertura do aeródromo em Feira de Santana. 895, no ponto de espera, ajustado no 0 ou no 7. Sim, está Autorizado táxi via pátio, via ponto espera da 10, ponto pronto, 118, 95, estado 1017, 5437. Posto Livrana, CTR, Lima, Alfa Romeo. Entendido que agora vai dar prosseguir para pouso em Feira de Santana. Afirmativo, e de lá, daqui a uma hora, eu volto para Petrolina. Certo, então informa que deverá fazer um novo plano, ok? Lima, Alfa Romeo, sim. São 3859, vento 120 graus no 09, tem pulso autorizado, pista no 0. Disposição, 923, decolou 02, chama agora o controle 1208, um bom dia. Ok, 1208, obrigado, bom fim de semana. Amém. Estabilizado, localizadora, Xenar 63 ou 9. Gente, campanha de final, Xenar Torre, 1895. Eu inicio o push e taxia e após eu inicio o seu pushback, após o azul. Devido a essa restrição no parking, só tem agora um ataque sorri para taxia, então todo mundo tem que passar a retaguarda dos portões de 1 a 4. Então a gente tem que estar meio que uma sequência aí nos push. Então tá bom, obrigado. 63 ou 9? Afirmativo, final de 7 meters. Continue para os avalizados. Informe Marei, pista livre, 130 graus. Com 109-6319. 6319. Informador, muito bom dia. 5437, no ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, o trip 53, confirmando 5437. Mantém o ponto de espera. Mantendo 5437. Ok, American 980, we cleared the taxi to runway 10 using India, and do you want us to go on Charlie or Bravo? We'll point next taxi, Charlie. Ok, with you Charlie, and tower is on 118.5? 95, 118.95. 118.95, but... Salvador, bom dia, o TAN 3259, livrou na sua escuta. Graus, 109. Tem pouso autorizado, pista no 0. 6309, livre, pouso, zona 0, BF 730, colégio. O trip 5437, após a passagem do Airbus na curta final, ali mantém cabeceira 10, 5437. Gente, após a passagem do Airbus na curta final, utilizando ali, mantém 10, 5437. Puxa, eu ia acabar a jornada preterindo o América, ok? Aqui é com o Delta, é claro. Azul 4299 after the cross the cross the American Airlines after the start and push or vertex. Right, after the fell on the American Airlines passing behind us, you're clear for pushing the top in the century, Azul 4299, we'll protect. Alô, Salvador, TAN 3663, pushback, acionamento 08. TAN 63, sim, até aguarda. Aguarda. Após o América, tá livre, Juliette, portão 11. Gente, após o América, segue pro 11, TAN 3259. Só confirmando, portão 9, ok? Desconsidere 11, portão agora 9. Ciente, eu tiro então pro 09, obrigado. 5221, no pronto, cópia. Pronto, 5221. Autorizado, conquista 200, rota direta, decola no 0, curva direita no perfil da Arbo, Arbo após direto, conquista 5426, transponder, controle 20.8. 200, autorizado, decola direita, Arbo após direto, 5426, 4-3, chame quando, pushback, acionamento. Chame Sol 1219. 319, 63 ou não? 5437, pista livre, 130 graus, com uma dúzia nós, 5437. Alô, Salvador 6311. 6311 Alfa, bem-vindo, mãe repórter da Juliette. Repórter da Juliette, 6311. Família 05, formando o tráfego da TAM, agora ingressando no pátio para estacionamento, após o tráfego da retaguarda, está livre no 05, chama o táxi. Após o tráfego está livre, 605. É isso. 5437 decolou 08, chame controle 1208. Bom dia. 208, 437, obrigado, bom serviço. Obrigado, boa noite. Roger, we are clear of the bus right to start, right to take off, American 980. We are ready to take off, American 980. 380, tem referência, se possível, para pro a Dayal da Oleda, da presente. Sim, supervisor da Leda, da presente. 35437. Leda, obrigado. Tower, American 980, just wanted to confirm, we are to hold short here, or are you saying that we are clear for takeoff? Chanana 319, próximo da Juliette. Sim, estou com o tráfego da Gol agora no pushback, ingressando no pátio 3 do Chané. Caso tenha condições, está aprovado ingressar a Juliette até o portão 11. Caso não, aguarde o tráfego da Gol e iniciar o táxi. 319, obrigado. Azul 4299. Line up and wait for the A10, Azul 4299. American and Neptune will burn at 211, so we'll get back to frequency 120.8. 120.8,